fazer você feliz então. E só assim tudo será tão lindo pra você. E só assim tudo será tão lindo pra você. Deixe Cristo então cuidar de você. E abrigo firme e certo sua vida vai ter. Acredite, o Senhor nunca vai te deixar. E só assim tudo será tão lindo pra você. E só assim tudo será tão lindo pra você. Siga em frente, deixe Cristo então cuidar de você. É tão grande o seu amor e não vai acabar.